Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Criadores e Criaturas, o seu programa de covers, versões e regravações. Vamos abrir hoje com Jackson 5 do Pandeiro. Calma, não tô maluco não. Primeiro uma versão do Jackson 5, I Want You Back, e na sequência uma versão de 1-1 do Jackson do Pandeiro. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Vamos juntos até às 7 da noite. Bom programa para todos nós. Criadores e criaturas. I want you back, baby, come back to me. I want you back, baby, come back to me. When I had you to myself, I didn't want you around. Those pretty faces always made you stand out in a crowd. Someone picked you from a bunch, one glance was all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Oh baby, give me one more chance. Won't you take me please back in your heart? Oh darling, I was blind to let you go, but now that I see you is on. You back. Trying to live without your love was one long sleepless night. Let me show you, girl, that I know wrong from right. Every street you walk on, I leave tear stains on the ground. Following the girl I didn't even want around. Oh, baby, give me one more chance. You go, but now that I see you in his arms, I want you back. I want, oh baby, come back to me. I want you back. I want you back, baby, come back to me. I want you back. Thank you. gosto. Quer jogar? Um empate é pra você. Eu dou um surra a quem aparecer. Um empate pra mim já é derrota. Eu confio nos craques da pelota. O meu clube só joga pra vencer. É tal qual uma barreira. Se der foco, corre bem na dianteira. A defesa é segura e tem rojão. E o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é um a um, mas um. Esse jogo não pode ser um a um. É encarnado e branco, preto. É encarnado e branco. É encarnado e preto. É encarnado e preto. É encarnado e branco, preto. É encarnado e branco. É encarnado e preto. É encarnado e preto. É encarnado e branco, preto. É encarnado e branco. É encarnado preto, é encarnado preto, é encarnado preto, é encarnado preto, é encarnado preto. Quintal do seu olhar, olhar do... Esse aí foi o Paulo Ricardo, vocalista do RPM, gravando Bete Balanço do Barão Vermelho. Antes teve o grande Ed Mota com Bananeira, do João Donato. Teve também os Paralamas do Sucesso gravando Um a Um, do Jackson do Pandeiro. E abrimos o programa com I Want You Back, do Jackson 5, com a banda Sonos. Aliás, sono não é o problema aqui, porque aqui só rola música boa e música boa não deixa ninguém dormir. Vamos agora com versões de James Taylor, Phil Collins e Richard Marx. Criadores e criaturas. Starts to whisper.

If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got everything that you want, like a love that's so, so true. Just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got arms that long to hold you and keep you by my side. I've got lips that long to kiss you and keep you satisfied. Ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. Kiss you and keep you satisfied. Ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along. We love from me to you. We love from me to you. We love from me to you. Esse cara faz doideiras com a voz, Bob McFerrin, gravando From Me To You dos Beatles. Teve também o Lemon Eyes, a Brandy e os Brand New Heavies, You've Got A Friend do James Taylor na voz dos Brand New Heavies, Another Day in Paradise do Phil Collins com a Brandy e o Right Here Waiting do Richard Marx com Lemon Eyes. Com isso aí, o Bob McFerrin, a gente encerra esse bloco, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Vanessa da Mata, Daúde, Lenine e muito mais. Aguenta aí. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Vamos em frente e você já tá ouvindo a primeira música desse bloco, Vanessa da Mata cantando Eu Sou Neguinha, do Caetano Veloso. É com você, Vanessa. Eu tava encostado ali, minha guitarra, num quadrado branco, vídeo papelão. Eu era o enigma, uma interrogação. Olha que coisa, mas que coisa à toa, boa, boa, boa, boa, boa. Eu tava com graça. Por acaso ali não era nada, bunda de mulata, muque de peão. Tava em Madureira, tava na Bahia, no Guapu, no Bronx, no Brás. E eu, e eu, e eu, e eu, a me perguntar, eu sou neguinha. Era uma mensagem, lia uma mensagem, parece bobagem, mas não era não. Eu não decifrava, eu não conseguia, mas aquilo ia, e eu ia, e eu ia, e eu ia, e eu ia. Eu me perguntava, era um gesto hippie, um desenho estranho, homens trabalhando, pai contra mão. E era uma alegria, era uma esperança, era dança e dança, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Tava perguntado, eu sou neguinha. Totalmente terceiro sexo, totalmente terceiro mundo, terceiro milênio, carne nua, nua, nua, nua.

Lenine para você em dose dupla aqui no Criadores e Criaturas. Você acaba de ouvir o próprio Lenine interpretando Vida de Viajante, do Luiz Gonzaga, e antes teve a Daúde cantando Hoje Eu Quero Sair Só, do próprio Lenine. Abrimos esse bloco com a Vanessa da Mata e Eu Sou Neguinha, do Caetano Veloso. Vamos em frente agora com a Newfound Glory interpretando Loveful, dos Cardigans. Problem. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mom tells me I shouldn't bother, that I ought just stick to another girl, a girl that surely deserves me, but I think you do. Sonhando, imaginando você.

Criadores e Criaturas. Never gonna survive. Oh, unless you get a little crazy. No, we're never gonna survive. Muito bem, você acaba de ouvir 5 músicas muito legais. Love Fool dos Cardigans na voz do A New Found Glory. Logo depois teve o Pato Fu com Tolices do Ira. Teve também o Flatpak interpretando Sweet Child O' Mine dos Guns N' Roses. Os Barcode Brothers cantando These Boots Are Made For Walking da Nancy Sinatra. Essa música, inclusive, o Concan, aquela banda dance no final dos anos 80, usou também na Puss in Boots, These Boots Are Made For Walking. Eles gravaram uma versão dessa música também. E fechamos o programa com uma versão do Me First and the Gimme Gimmes para Crazy, do Seal. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. De minha parte, eu achei esse programa muito bacana. Semana que vem tem mais. Espero vocês aqui, mesmo horário, mesmo canal. Criadores e Criaturas, o seu programa de covers, versões e regravações. Fica ligado aqui na Rio Sul Rádio, que a programação é de qualidade e não para. Um abraço, até semana que vem. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.